Pitu 4069, chama escrito Recife na frequência no 3325, alternativa 125, decimal 1. Salvador, gol 9063, decolando, escuta. Bruno 963, está falando que contato radar, subindo para o 360, Rui Leda na presença. É o 190. 00 grau, X029. Seu decolagem é 62, 11, nível final 300. Já, correndo 895, confirmando 865, bom dia. Bom dia. Para o Taxi Sushan 6225 com 3 horas de autonomia, 9 na borda, alternando Goiânia. 6225 à direita via Índia, ponto de espera da 011-1895, Kennedy no 0 no 3. Direita Índia, ponto de espera no 0, Turre no 9195, bom dia senhorita Oxa 6225. Bom dia! Salve Salvador, é o Márcio, foi Márcio? Prossiga! Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 12 para o gate 09 aqui no pátio 1. É o Tom Mike X-Ray Mike. Mike X-Ray Mike. Mike X-Ray Mike, autorizado da remota 12 para o portão 09, chama no terno. Ok, chamar no terno, Mike X-Ray Mike. Romeu Bravo, Bravo Sierra Tango. É o Bravo Sierra Tango, filho? Autorizado Barreiras, nível 085, direto, decola da pista 197, primeira curva à direita. Corredor Axé restrito, 1.000 pés, controle 120, decimal 8, acionando 54, 14. 70, suba para o 360 na saída da El. Gente, assinou 5170, para o 360 da CEO da El, possibilidade de voar Irume. 2-1-1, voe da El aguardando Irume. Sim, direto da El aguardando Irume, 6-2-1. 3890, chame centro Recife, na frequência no 2545, alternativa no 26-85. 12545, alternativa 1285, na 3290. Volta aqui, bom. Salvador, bom dia, 5973. Geral, Rogério Rio, 5973, pronto, cópia Recife. Autorizado Recife, 370, direto Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca, chamo Aracaju. 1208, acena 5442. Aprovado para o 973, Rio Recife, 5-0. Decola no perfil da Puca, Aracaju, com a primeira curva à esquerda, voa Aru. Rio 5973, escuta? Sim. Nível 370. 370. Gente, não puxa. Será 360. 6211, afirmativo, suba sem restrições para os 360. É, isso para 360, 621. Do 2775, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3, está autorizado e ele é sexo e reposta estabilizado. Ativo, descendo para 2.000 pés, podemos voar Duna? Direto Duna, descendo para 2.275. Controle Salvador, bom dia, Ocean 6225. Pois Charlie 6225, bom dia, contato radar, subindo para o 380 via Arbor. Sansão 380 via Arbor, oxa, 6225, seria possível para o Alef pela direita? Após 2000 pés, via Alef. Muito graças, senhorita, após 2000 pés, via Alef, oxa, 6225. Rua 963, chame Centro Recife, na frequência da 3325, alternativa 125, decimal 1. Você decola a partir da interseção, pulseira 2733? Gente, o 2733, mantenha o ponto que estiver aguardando. Ok, obrigado. Tá dando zero, nós vem aqui. Passou 958, está em contato radar, passou coral, voo e Mari para descer para a chegada da Mari, reporte para a descida. Mari, vai reportar para a descida do Chanel 6225, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, está 18 milhas no rumo nordeste, cruzando 070 para 2000 pés, seu ATR 45. Gente, o Chanel 6225. Azul 2775, vamos estar na sua posição de 1 hora, está 15 milhas rumo oeste, cruzando 050 para o 380, Airbus 318. Gente, o 2775. Controle com no 865, decolou, cruza 1300, bom dia. 1865, bom dia, contato radar, subindo para o 360 via Arbor. Perfil da Arbor, 360, 1865. Pode voar, Arbor? O gol no 865, matei o perfil. Matei. Salvador, muito bom dia, parceiro 2229, gente, informação, que lucro. Passarido 2299, bom dia, autorizado a chegada na Mari, na proa de TAP para interceptar a chegada, desça até o 060. Proa de TAP para Mari, 050. Canal 62111, chame Centro Recife. A frequência é 13325, alternativa 25, decimal 1. Recife 13325, alterna 1251, Chanel 6211. Romeu Lima, decolado às 4-4, controle 120, decimal 8, bom voo. Bravo, Serra Tango, autorizado ingresso, repórter alinhado e pronto, cabeceira 17. Bom dia, Romeu Lima. Atá, Romeu Lima, contato radar, suba e mantenha 100 na saída. Certo, está livre a restrição, Romeu Lima? Não tem condições de cruzar uma CT na 15 milhas, confio. Não, negativo, não tem condição, Romeu Lima. 02733, copiou? Copiou, perfeito. Decolada 4-4, controle em 120, decimal 8, bom voo. 108, bom dia. chame torre na frequência do 18, decimal 95. 18,95, obrigado, um excelente dia, 2775. Bono 649, desça para 2000 pés, está autorizado LSX, reposte estabilizado localizador. 2000, autorizado LSX, estão na zero, reposta localizador, bono 649. Bono 865, voe Elefa. Elefa na presença, 1865. Canema 225, chame Centro Recife, na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. Recife 128, secundária 1353, 2-6-2-8-5, bom dia. Contorno, senador, bom dia, Forçado, 333, está no perfil da Coral. Isso, bom dia, contato radar, subindo para o 100, perfil da Coral. Arulo, 00, perfil da Coral, 333. Final ILS. Ajuda 775, bom dia. Cheque trem, autorizado pouso, pistão na zero, vento 090 graus, 04 nós. Informo um Sierra Romeo 22 decolando da pista auxiliar, seguirá no litoral sul, não interfere. Ciente, o 275. Bravo, Sierra Tango, decolado às 47, mantenha a linha. A correção mantém pro até atingindo do litoral, após segue corredor axé, restrito 1.000 pés e chame o controle em 120 decimal 8, bom voo. Gente, o sonamento é com a torre 1.8 decimal 95, confirma o PLB e pátio. Bom dia, Sena da 1.0, está pronto, 5973 da Rio, bom dia. 5973, bom dia, mantém com a espera. Graças a Deus. Sierra Tango na escuta da torre? Azul 4958, para descida. Azul 4958, desça para o 050. 050 vai descer o azul 4958. O 229 só necessita um desvio à esquerda para o 075. Corrigir, passaria do 229, livre o desvio, por quantas milhas manterá essa prova? Por mais 12 milhas. Após o desvio, retoma a navegação na prova de TAP. Após o desvio, TAP. Decolagem imediata, 5 autorizado? Afirmo. Gente, após a passagem do ATR ali, mantém 5973. Após a passagem ali, mantém 5973 aí. Até daqui a pouco, vou na 649. Afirmo, livre pouso, vento variável, outros nós. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, Bono 649, aliás, 1-0. Bono 649, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, aguarda a pista livre, Bono 649. 65, chame Centro Recife, na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. 288 e 1353, gol 1865, bom dia. Eu, Romeu Lima, informe a pro ideal para o destino. É 288, não tem problema. Eu mantenho a proteção na subida. O meu Romeu Lima inicialmente manter 3.000 pés e vou direto destino, aguardando a sessão. Já mantém 3.000, aprovando o destino, não tem problema. Sete, sete, cinco, sola 50, direita 1211. Sola 211, 2775. Rio 5973, vento variável, 3 nós, autorizado decolagem no zero. Bravo, Serra Sangue, informe a pro ideal para o destino. Com 299, senhora. 20, vou direto de destino aguardando a sessão para o 085. Eles também te manteram no meu pé. Ô, meu pé, direto de destino, Papa Romeu Bravo, Serra Belo. Uno 649, cheque trem, vento 100 graus, 03 nós, ajuste 1013, autorizado pouso no zero. Ajuste padrão, autorizado ILSX, reporte estabilizado localizador. 2000 vai reportar no localizador, ajuste padrão azul 4950. Carido 2229, voo Duna, descendo ao 050. Desce 050, voando Duna da nave. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, fico na 33. Controle, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, contato radar, seguindo para o 370 via Puca. 370 via Puca, Rio 5973. Alô, Salvador, alça cargo 6570. 6570, prossiga. É autorização para Recife. Mas qual o horário do plano? 1020. 1020. O plano não está aqui no sistema, mantém escuta. Aqui guardando, se der, está agradecendo. Aeronave? Tá, Romeu Lima, aguarde. O 1649, Euron. O 1649, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. 1649. Cadê? Tá afirmativo. Pista. E aqui onde a gente entrou na posse, no campo, bastante concentração de pássaros, ok? Do ajuste 1903, está autorizado ILSX, reporte estabilizado localizador. Para 2000 pés, reportarei estabilizado localizador. Romeu Lima, sua para 1900, como seu estimado para pouso. Criado 1930. Papá Romeu Bravo, Serra Tango, suba para o 085, informe o seu estimado para pouso. Para o pouso, ao 1200, para o 085 agora, Papá Romeu Bravo, Serra Tango. 200, copiado. Azul 4958, agora no localizador. Azul 4958, complete a aproximação final e chame torre na frequência 18, decimal 95. 895, boa. Salvador, bom dia, Azul 4958, localizador. Passaria do 2229, inicia a redução, vai seguir o tráfego à frente, está 9 milhas, então até R72. Iniciando a redução agora da nave. Dia, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 04 nós. A chave travada visual, azul 4950. 4958, atente a pássaros no setor de pouso da 10. Gente, tomara precauções, azul 4958. Pronto, Recife 3750, upper do 107. Decola da 10, primeira curva esquerda. Pouca transição, Aracaju. 1208, aciona 5451. Poderia confirmar para nós quantas? 5451. Autorizando Recife, nível 350, upper do 17. Decola da 10, curva esquerda, Pouca Aracaju. Controle 208, transporte 5451. Corte, reto, chama a bucha. Nível 085, negativo 105, evita tráfego no setor. Ok, 085, tá muito bravo. Atenção. Usando o passarelo 2229. Passaredo 2229, chame torre na frequência do 8.95. 1895. 5973, chame C2X na frequência do 25.45, alternativa 26.85. C2545, alternando 26.85. Bom dia, 5973. Bom voo. Salvador, muito bom dia. Passaredo 2229. Passaredo 2229, bom dia. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, aguardando a pista livre. O ASA 6570, solicitaciona na presente posição do motor de campo. Autorizado, chama o táxi 6570. Do 4958, solos 1000, direita 1219. Direita 1219. Solo Salvador, bom dia, azul 4958, tá liberando a pista aqui. Do 49? 4958, livro. 4958, quilo 43. Quilo 43, teria posição? Não tem a posição aqui, comandante. Mentira, 4 Lima. 4 Lima, vamos prosseguir, obrigado. Vento variável dos nós, fica atento a movimento de pássaros no setor. Baixar travado, autorizado o pouso, pistão na zero, passaria 2229. Passaria 2229, solo 03, direita 1211. 219. Alfa Romeo, Romeo Lima, para serviço de informação e alerta, chame na frequência 1288, alternativa 135, decimal 3. Só 35, decimal 3. Tinha moto no quadro. Cargo 6570 para o táxi. 2 a bordo, 2 e 17 de autonomia, alterna na mão. Táxi, mantém a posição, está passando TR da passarela que ingressa via Juliette, após até o ponto de espera da 10. Quando lá, 1-1-8-9-5, quem negar, 1-0-1-3. Mantém após o passar de passarela e o táxi, até o ponto de espera da 10, 12-10-9-5. Para serviço de informação e alerta, chame na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. Guardião 06, bom dia, prossiga. Guardião 06, autorizado o voo local, Salvador, Ondina, 1.000 pés. Corredor Axé, reporta quando pronto, ajuste no 013. É 570, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável, 2 nós. Vida alinhar e decolar, pistão no zero, 570. Guardião 06, prossiga. Afirma, dá presente, autorizado, decolagem com proa sul, vento variável 2 nós, reporta fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, decolado 208, segue agora 1.000 pés, corredor Axé, Teondina, chame o controle em 120.8, bom voo, Guardião 06. 120.8, Guardião, até o regresso, obrigado. Adição 6570, decolado 209, controle 120.8, bom voo. Gente, controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, para cargo 6570, cruza 1500 pés. Adição 6570, contato radar, 0350 via PUCA. 350 via PUCA. 6570. Controle de Salvador, Guardião 06. Então 06, mantendo em condições visuais, 500 pés, reporte visual contínuo. 500 pés, reporte na visual contínuo, Guardião. Túlio, eu autorizo a missão 6570 voar Aracaju. A minha 5-0 aguarde. Da aérea 2733, está 5 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Alô, Salvador, bom dia, voo 759. Voo 759, pronto, cópia Guarulhos? Cópia. Autorizado Guarulhus 360, autorizou 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva direita, da El Leda Motiva, 1208-5470. Fechou essa 6570. De voo, desolou 10. Decola da 1-0, curva direita, da El Leda Motiva, 1208 é o controle, transpone 5470. Ou no 759, planejamento correto, chama a puxa. Valeu. Bom dia, na proa de Alagoinhas, para interceptar a chegada Bonfi, desça para 4 mil pés, o ajuste 1013. Apta 6570, chame-se para o Recife, na frequência 2545, alternativa 126.85. 6545, 2085. Doutor, o guardião da mesa igual com a guardião 06, frequência livre. Autorizado Teresina 340, upper do Lua 20. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Nenim, controle 1208, aciona 5464. Confirmando 340, isso? 340. 340, Teresina, decolando da 10, Momo Nenim, 208, controle saída, 464, primeira curva à esquerda, será 9970. Primeira curva à esquerda. Correto, chama puxa. Bandeira 06, prossiga. Guardião 06, ainda não recebo o transponder. Reporte do Travete Pituaçu. O Guardião 06 está no Travete Pituaçu. Guardião 06, chame torre, na sequência 118, decimal 9. 118, decimal 9, muito obrigado. 1755, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, está autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Estima autorizado X-ray B3, gol 755, decimal para 2 mil. 173 para a Vitória da Conquista, 180, direto Elefa, decola da 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 1208, aciona 5472. Vitória da Conquista, decola da 10, com curva à direita, Elefa, Arbor, 5472, aciona, controle 1208, azul, 272. É Arbor Elefa, tá isso? Arbor Elefa. Correto, chama puxa. Correto, chama puxa. Autorizado, parte 3, chama ataque. Eu tenho 220 para conquista. Autorizado, Vitória Conquista, 220, direto Elefa, Nicola da 17, curva direita, Arbor Elefa, 1208, aciona 5457. Cinco, 220, no Graera, acionamento táxi, torre 11895. Controle, o Guardião 06 ligou a final da 1-0, já na curta final para o Graer. Guardião 06, avistado. Pouso a critério no pátio do Graer, tento viaturas e aeronaves, vento 1-0 graus, 04 nós, reporta no solo, Guardião 06. Reportará no solo, Guardião. Azul 704, Recife autorizado, nível 350, Ópera do Luno 7, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, Puca, Tijão, Aracaju, 1208, sendo 5476. Confira a segunda pra então, Puca. Tijão, Aracaju, Puca, transição Aracaju. 350, da pista do Luno 7, decolando 1-0, curva esquerda, Puca, Tijão, Aracaju. Aciona o motor 208, direção 5479. Correto, chama a puxa. Eco Papa Serra, Liberacional, chama táxi, bom dia. Taxa autorizado, página principal Índia, ponto de espera da 01895, Quenegão no 013. Autorizado, táxi pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, apenas retificando, são 6 a bordo, 06, 99, 70. 06. Salvador, muito bom dia, 09970. Está se aproximando do ponto de espera 9970. 9970, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 9970. Tchau, Fazer Forte. Fazer Forte, 220 milhas autorizadas, decola no 7, primeira curva esquerda. Controle 1208, torre 11895, aciona 0121. O 755 chame torre na frequência do 98 decimal 95. 095. Fala Salvador, voa no 759, pois tiver acionamento 01. Autorizado no 759, chama táxi. Autorizado, chamaria no 759. Alfa, bom dia, direcional, chama táxi. Sogol 755, final tá 10, baixa pra lá. Bola 755, ajuste no 013, confirma visual? Afirmo. Bola 755, autorizado pouso, pitch 10, vento 110 graus, 05 nós. Time pouso, gol 755. Salvador, gol 1649. 1649 para Porto Seguro, informação em cima. Gol 1649, Porto Seguro, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado Porto Seguro, 360, Opelite 50, decola no 0, primeira curva direita, da El, Leda, Bidev, 1208, oceano 5477. 360, está autorizado, número 50, decolada 10 com curva direita, da El Lendra P10, é a saída. 5477 é o transponder, 120, decima 8 é o controle com 1649. Poderia me correr, primo, puxa. Chama. Bravo, uniforme, bom dia, prossiga. Bravo, uniforme, livre sinal, chama táxi, ajuste no 013. Liberal 9970, a linha e mantém no 0. A linha e mantém no 0, 9970. Mike Bravo, uniforme autorizado, táxi, chama na táxi, oi papá, ajuste na 013. Ou 1755, solas 33, direita 1211. Direita 1211, 1755. Bom dia, November Alfa, no pátio 4, aguarda para o táxi. Apenas para melhor sequenciamento, tenho duas aeronaves para decolagem da 17. Mike Bravo, uniforme, mantém a táxi aí, papá. Eco Papacê autorizado alinhar e decolar pista 17, vento 100 graus, 05 nós. Alinhar e decolar, Eco Papacê. Federal 9970, vento 100 graus, 05 nós, autorizado decolagem 10. Vai iniciando 109970. Índia November Alfa autorizado táxi, mantenha táxi aí, Oscar. Para o táxi número 759, 168 a bordo, 350, alterna Galeão. 759, à direita, via Índia, ponto de espera da 901, 1895, Senegal, 0013. Direita Índia, ponto de espera 1895.